O Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais, assinou um termo de ajustamento de conduta, também conhecido como TAC, com a Danone. O termo prevê a adequação ambiental da unidade de exploração de água mineral da empresa em Jacutinga, no sul de Minas. Além disso, a empresa se comprometeu a estabelecer um plano de controle ambiental rigoroso e a elaborar um estudo de impacto ambiental para a renovação da licença. A Danone também vai arcar com medidas compensatórias no valor de R$5 milhões, sendo R$3 milhões por danos materiais e R$2 milhões por dano moral coletivo. Os valores serão revertidos em projetos para Jacutinga e região. O Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais vê esse como o maior TAC já firmado pelo Ministério Público na área do meio ambiente, no sul de Minas. Para a instituição, o acordo é fundamental por levar à comunidade a certeza de que a empresa irá operar com as melhores práticas ambientais. Ainda de acordo com o Ministério Público, o TAC assinado com a Danone poderá servir de exemplo e facilitar a resolução de questionamentos em torno das questões que envolvem a atividade. Do Ministério Público de Minas Gerais, André Lana.